se engana. Pensam mal, mas é cultura viva para o bem do Brasil. E você vai ter que ler também. O objetivo da cultura racional é preparar a humanidade para entrar em contato com seres extraterrenos que são nossos irmãos de origem, puros, limpos e perfeitos, eternos, sem defeitos. É legal a cultura viva racional. É bacana, mas tem muita gente que se engana. Pensam mal, mas é cultura vida para o bem vai ter que ler também. O verdadeiro Deus é racional. Estamos aqui degenerados na categoria de animal racional. Ronca, ronca. Oi, FM. Oferecimento Petrobras. O desafio é a nossa energia. Boa noite, bem-vindo a mais uma edição do programa da gente. Ronca, ronca, ao vivo em São Paulo. Ronca, ronca, do dia 30 de agosto de 2011. Pessoal, aqui é o Otto, tô no Ronca Ronca aí, Maurição, tô aqui todo fechão em São Paulo, man. Manda música, Maurício, Ronca Ronca, o melhor, o melhor. Hello, my love, I heard a kiss from you. Red magic satin playing in tune. All through the morning rain, I guess the sun doesn't shine. Olá galera, só musicão, só clássico, só monstro sagrado do rock and roll nesse programa. Ronca, ronca. Oh, yeah. Hello, espetáculo, hein? Chuck Yates ao fundo. Red Magic Estamos ao vivo para a rede Oi FM. Para os cinco cantos do planeta em oifm.com.br. Para o seu rádio em frequência modulada, OIFM BH 94.1, OIFM Campinas 94.1, Porto Alegre 90.3, Recife 97.1, Ribeirão Preto 94.1, OIFM Rio de Janeiro 102.9, OIFM São Paulo 94.1, onde estamos nesse exato instante, ao vivo. Tô com vontade de chorar com essa música tão linda, cara. Estamos na porta do Bourbon Street, em São Paulo, onde o Tina Rewin, lá dentro, executa, no bom sentido da palavra, sua segunda apresentação em território nacional. Marcelão, nós temos o som do Tina Rewin, hein? Nossa Senhora! Olha que presente para nossa audiência rasgando o brasa, Tina Rewin, ao vivo no Bourbon Street. Marcelão, vamos deixar ver como é que é a passagem de uma música para outra, ao vivo, Tina Rewin, no Bourbon Street, em São Paulo, para que nossa audiência perceba... Pode ir, pode ir. Ronca, ronca. Isso aí. Estamos ao vivo, gente, pô. Savá? Ó, savá? Savá ou savá, pá? Savá. Merci. Presente e espetacular, sobretudo para a rapaziada que não pôde dar de cara com Tina Rewin no Rio, em São Paulo. Rapaziada de Recife, Porto Alegre, Ribeirão Preto, Campinas, enfim, um mega presente da UFM para os ouvidos curiosos de nossa audiência. Merci. Ronca, ronca. Obrigado, Intamashek, Taglasam. Taglasam. Voilà. Ça, c'est obrigado in my language. Ok. Thank you. Esta vai para meu amigo Maurício Valadares e seu popular Ronquinha, o Ronca Ronca, que eu e ele temos em comum. Ele explica isso melhor para você. Caríssimo ouvinte, aqui é Lulu Santos. Ronca Ronca. Renato Simões, o que você traz para a nossa audiência em lágrimas com essa possibilidade de ouvir o Tina Ruin ao vivo em São Paulo? Em lágrimas estou eu que acabei de conversar com a Low Black ali num camarim meio quase improvisado ali no canto do Bourbon, porque na verdade ele está do lado do bar ouvindo o show também junto com a banda, mas se preparando para sua apresentação. Batemos um papo, falaram que adoraram o show do Rio. Falei com a Maia, que é a backing vocal dele, que foi quem sambou no show do Rio de Janeiro e roubou a cena. Ela falou que ela é australiana, conhecia muitos brasileiros, jogava capoeira e aprendeu a sambar desde pequena na Austrália. Vejo que é a globalização. O Low Black falou que está curtindo muito, que conhece muito a música brasileira, que já sampleou Joyce, que para mim foi super impressionante. Ele falando dos trabalhos dele novos aqui para o Red Hot in Rio, ele vai participar da coletânea. Enfim, está super empolgado para entrar no palco, show esse que a gente vai mostrar aqui no UFM, né? Pelo exatamente, vamos entrar ao vivo com a Low Black. Agora, só para que nossa audiência perceba onde nós estamos, a unidade móvel da rádio está encostada à entrada de serviço do Bourbon Street. O Tina Ruin está lá dentro, tocando. Renata, quem acabou de sair aqui para pegar um ar? O principal homem, eu não sei nem soletrar o nome dele, aquele que escreveu o nome de Maurício Valadares ali, todo em sinais no CD autografado. Ele veio tomar um arzinho aqui fora. Ele está sentado aqui. O Tina Ruin está aqui a 2 metros da gente. Sentado na calçada. Dando uma pitada, sentado, meio fio. Que situação. Esperando, né? O Ramadã terminar, porque eles estão tomando aí só a água no palco, esperando a meia-noite com toda a Nossa força. Nossa senhora, meia-noite vem com tudo, hein? Diga lá, Renato. Uma coisa que foi bacana que eles comentaram do surgimento dessa cena Nu Soul, né, como é chamada lá em Los Angeles. Eu perguntei muito para ele e para os músicos por que isso, qual era o crédito disso. Eles falavam não só da liberdade, mas o fato de que Los Angeles realmente é um grande fogão ali com muitas influências, em que então todo mundo ouve tudo. Ele falou que aprendeu a ouvir soul music, na verdade, com os pais que são panamenhos, que colocavam o soul latino, e que é uma coisa que ele, enfim, leva para o palco, que ele vê influência na música dele até hoje, embora não seja audível, claro, ele percebe nos grooves e no balanço. Eu achei sensacional isso. Olha que informação interessante também. O Benegão, Bernardão, Marcelão, tem o Benegão aí para ilustrar e colorir a nossa presença aqui à porta do Bourbon Street, em São Paulo? Vamos lá. Alô, galera, aqui quem fala é Benegão, e é o seguinte, tô ligado no Maurício Valadares aqui no Ronca Ronca na Oi FM. Vamos que vamos. Vamos que vamos mesmo. Bernardão, essa lenda da música brasileira, um dos pilares do Ronca Ronca da Oi FM, disse agora há poucos minutos que ele entrou na música por conta da Chaka Khan, do remix de I Feel For You. Quando ele ouviu com seus 10 aninhos de fralda, a partir dali, daquela monstruosidade sonora tomando conta dos tímpanos, do pecado do pequeno Bernardinho, né? Ele não era o Benegão, era o Beneguinho. O Beneguinho ficou totalmente possuído e felizmente está na pista até hoje, por conta da Chaka Khan, né, mole? Olha aí que espetáculo, então. Ronca, ronca. Take five, babe. Take five. Take five. Marcelão, por favor, vamos começar o programa? Vamos, vai. Vai com tudo. Still can't figure out what it is that reminds me of. But it is a great tune, no question about it, and always a pleasure to hear it. The Strokes in session, their first for the program, and hopefully by no means the last. That's called Barely Legal, as you must know by now. And an email here from Marcello, or Marcelo de Miranda, at the University of Leeds. Actually, he says a friend in Brazil, Mauricio, a radio DJ, presents a radio and internet program called Ronca Ronca, that has many things in common with your program, has tuned into your program today because of the Strokes session. Exatamente. Então, como foi fartamente anunciado hoje, exatamente hoje, dia 30 de agosto, nós comemoramos o aniversário de John Peel. Se não fosse ele, Big Boy, Adelson Alves, vários radialistas do Brasil inteiro, radialistas internacionais, nós não estaríamos aqui nesse exato instante. Então é obrigação nossa, obrigação da UFM, obrigação de quem gosta de rock and roll, quem gosta de música, de samba, de pagode, de axé, de qualquer tipo de som, com quem é feliz com o som, da gente render as devidas homenagens a John Peel. Torcedor, cabeleira altíssima do Liverpool. Que já com muitos anos, muita quilometragem, realizou uma compilação, a primeira compilação do John Peel, feita para o Fabric Live. Um set de 24 músicas que o John Peel tocou ao vivo. Em determinado momento da festa, do som que ele fez, ele colocou a torcida do Liverpool cantando You Never Walk Alone, que é o fundo. E logo depois ele emenda com uma banda irlandesa com a canção predileta de John Peel, a música que foi tocada nos momentos mais especiais da carreira desse cidadão tão importante para quem gosta de música. E nós vamos de You Never Walk Alone com a torcida do Liverpool cair em Teenage Kicks. Through the night, where I am.

surgem homens perigosos, sem escrúpulos, que se entregam ao crime e à tirania. Volta então a imperar com toda a violência a lei do mais forte. E é então que surge, galopando seu corcel, aquele que traz a esperança para os pobres, a salvação para os fracos e oprimidos. Vamos ver quem é. Jerônimo, o herói do sertão. Poderia ser Smokey Robinson também. Se não existisse, nós não teríamos o próximo show aqui no Bourbon Street com Alô Black. Procede, Comum. Se não fosse Smokey Robinson, nós não teríamos o segundo show aqui hoje. Marcelão, vamos ver o que está acontecendo lá dentro. E que momento, hein, meu? Marcelão, quantos minutos pra gente subir pra Bolívia, cara? Tá na hora? Que mancada, hein, essa Bolívia, hein? Vem um pouquinho mais com os Tuaregs, por favor. Rapaz. Será que dá tempo da gente subir a Bolívia e voltar com os Tuaregs? De enfiada? Então vamos aproveitar. Vai. Bolívia. Ronca, ronca. Oi, FM. Livre. Olá, aqui é Fábio Massari, eu também estou ligado no Ronca Ronca com Maurício Valadares, só na Oi FM. Legalize it, yeah, yeah, and I will advertise it. Marcelão, vamos pedir licença ao nosso amigo Peter Tosh para saber como está o clima no interior do Bourbon Street, por favor. Nossa Senhora. Marcelão, vou confessar um negócio para você. Eu estava lá dentro e agradeço a você e ao Silvio Calmon que levantaram o Jumboteco hoje para que eu pudesse assistir um pouquinho do início do Tinari Wayne aqui no Bourbon Street. Agora eu vou dizer o seguinte, eu fiquei muito arrepiado lá dentro, mas eu estou mais arrepiado agora, aqui na Kombi, a unidade móvel do FM, com a possibilidade de colocar no Brasil o som dos Tuaregs ao vivo e visualizar e sentir essa vibe toda que nós estamos fazendo de rádio, com você aqui nos meus corpos. Marcelão, aperta a mão aqui, cara. Cara, você está muito lindo, muito bem vestido. Vem com os Tuaregs, por favor, vem com os Tuaregs com tudo, Marcelão. Some call it Some of them call it ganja. Never mind, got to legalize it. Ronca, ronca. Oi, FM. Olha que interessante a promoção que nós vamos colocar no ar nesse exato instante, hein? Muita atividade. O Peter Tosh é o fundo. Dia 6 de setembro acontece aqui em São Paulo, no HSBC. Uma apresentação que tem como título Sons of Legends, os filhos das lendas. Estarão no palco do HSBC Andrew Tosh, filho dessa criança aqui ao fundo. Kimani Marley, óbvio, filho de Bob Marley, vem a ser o Kimani Marley, o segundo mais novo dos 11 filhinhos que Bob Marley deixou. É, meu amigo. E o Kenyatta Hill, a lenda, filho de Joseph Hill do Culture. A apresentação será aberta pela Annelise Assunção, filha do nosso queridíssimo Itamar Assunção. Tudo isso dia 6 de setembro no HSBC aqui em São Paulo. Sons of Legends. So you got to legalize it. And don't criticize it. Nós temos dois ingressos duplos para essa apresentação, para quem participar a partir de agora pelo e-mail roncaronca@oifm.com.br. Olha a dificuldade da pergunta, Marcelão, da participação que eu vou solicitar na nossa audiência, dizendo simplesmente: eu quero ir ao show Sons of Legends. Envie sua participação para roncaronca@oifm.com.br. Show dia 6 de setembro em São Paulo, HSBC. Os filhos das lendas: Andrew Tosh, Kimani Marley, Kenyatta Hill e Annelise Assunção, tá bom? Estamos ao vivo, hein, gente boa. Entre as muitas informações interessantes que a Chaka Khan passou pra gente nos últimos dias, está a participação dela em um tributo que será lançado ainda em 2011, onde ela simplesmente vai interpretar essa música aqui. Segura, né? A mulher é louco. years ago, in days of old, when magic filled the air. Just in the darkest depths of Mordor, I met a girl so fair. But Gollum and the evil one crept up and slipped away. Oi, eu sou Liliana Salmé, de Bomba Estéreo, e também estou aqui em Ronca Ronca. Ronca Ronca. Vê de novo com a fofinha, Marcelão, por favor. Oi, eu sou Liliana Salmé, de Bomba Estéreo, e também estou aqui em Ronca Ronca. Rapaz, mas enfim. Em pouco tempo nós ouviremos a voz de Chaka Khan interpretando esse clássico do Led Zeppelin, Ramble On. Conhece esse disco, Marcelão? Não? Mas você conhece essa música aqui, ó. A música que abre esse clássico do Led Zeppelin. Segura aqui, ó. Vê se você conhece. Ronca, ronca. Oi. Marcelão subindo pelas paredes da unidade móvel da UFM. Outra informação muito interessante sobre Chaka Khan, que nosso amigo Kalbuk colocou, inclusive, nas páginas do Globo. Uma das cantoras prediletas da Chaka Khan é Joni Mitchell. E, coincidentemente, essa semana, Joni Mitchell, em seu álbum fantástico, espetacular, titulado Blue, ilumina o Ronquinha diariamente às 8h45 da manhã. Hoje é terça-feira, já teve ontem, hoje... Quarta, quinta e sexta, Joni Mitchell, às 8h45 da matina, OIFM Rio de Janeiro. Mas você pode ouvir, óbvio, a programação da OIFM pelo site, OIFM Rio de Janeiro também pelo site. Mas enfim, Chaka Khan é uma fissurada em Joni Mitchell, então nós temos que comemorar isso. Assim como Robert Plant também, lógico. Sitting in a park in Paris, France, reading the news and it sure looks bad. They won't give peace a chance. That was just a dream some of us had. Still a lot of lands to see, but I wouldn't want to stay here. It's too old and cold and settled in its ways here. All the California, California, coming home. I'm gonna see the folks I dig. I'll even kiss a sunset pig. California, I'm coming home. I met a redneck on a Grecian Isle who did the goat dance very well. He gave me back my smile, but he kept my camera to sell. Oh, the rogue, the red, red rogue. He cooked good omelets and stews, and I might have stayed on with him there, but my heart cried out for you. California, oh, California, coming home. Oh, make me feel good, rock and roll band, I'm your biggest fan. California, I'm coming home. The streets are full of strangers, all the news on your ear just give you the blues, just give you the blues. Spain. Went to a party down a red dirt road. There were lots of pretty people there, reading Rolling Stone, reading Vogue. I said, how long can you hang around? I said, a week, maybe two, just until my skin turns brown. And I'm going home to California. California, I'm coming home. Oh, will you take me as I am? Strung out on another man, California, I'm coming home. Oh, it gets so lonely when you're walking and the streets are full of strangers. All the news at home you read, more about the war and the bloody changes. Oh, will you take me as I am? Will you take me as I am? Will you take me as I am? Take me as I am. Hey, gente. Todo mundo no Ronca Ronca do Maurício. Partiu da Vila. Tô ligado. Ronca Ronca. Jurei mentiras e sigo sozinho. Meus mortos, meus caminhos tortos. Meu sangue latino. Minha alma cativa. Rompe tratados, trai os ritos. Pessoal ligado aqui no Ronca Ronca, meu nome é Marcelo Liuca e graças a Deus sou rubro-negro.

Alô, alô, nação ronqueira. Eu, Rogério Skylab, toda terça-feira, sempre de cueca e olhando pro teto, também ouço o Ronca Ronca. Ronca Ronca. Vamos informar que a promoção com os ingressos para a apresentação dos Filhos da Lenda, Andrew Tosh, Kimani Marley e o espetacular Kenyatta Hill, filho de Joseph Hill, do Culture, a promoção já desceu pelo ralo, ok? Muita atividade a nossa comunicação amanhã, hein? E abrindo os trabalhos, Anelisa Assunção, filha de Itamar Assunção. Oferecimento Petrobras, o desafio é a nossa energia. E quinta-feira, depois de amanhã, aqui em São Paulo, no Estúdio SP, nossa queridíssima Nina Becker, ao vivo, recebendo a presença de outra nossa queridíssima amiga, que já esteve ao vivo no Ronca Ronca da UFM, a Bárbara Eugênia. Nina Becker, quinta-feira, no Estúdio SP, recebendo a visita de Bárbara Eugênia. Com essa desorientação ao fundo, vamos mandar um abraço mega especial a um dos nossos ouvintes mais desorientados e cabeleira altíssima, nosso queridíssimo Cabelinho, mais conhecido na área de São Januário como Yashin, uma lenda da radiodifusão. Cabelinho, um beijo na sua alma, meu amigo. Marcelão, tem o Lúcio Maia aí do Maquinado? Marcelão, cara, que orgulho, que prazer fazer um ronca-ronca com a sua operação, cara. Você opera de uma forma ímpar, vamos dizer assim. Vai, vai com o Lúcio. Olá a todos, aqui quem tá falando é Lúcio Maia, da Nação Zumbi. Estamos aqui no ronca-ronca, ouvindo esse som classe A. Abraço. Sandoval. Aqui é Haroldo. Henrique. Samuel. Lelo. Nós somos o Skank. Estamos com você no Ronca Ronca. Ronca Ronca. Shall survive in this time. Revelation time. Love of Jaman. Live of Jaman. Irish Jaman. There is too much wickedness down in a Babylon. Dreadless can't live in love down in a Babylon. Yes, it's a rat race down in a Babylon. Yes, the fit is of the fit. Alô, galera ligada ao Ronca Ronca, o único programa de rádio que liga o mundo real ao mundo bizarro há quase 20 anos. É um trem bala que vem atravessando gerações. Aqui é o Marcelo Genesi e é uma satisfação gravar uma vinheta pro Ronca Ronca. Valeu! Ronca Ronca. Ma yeah yeah yeah, ma yeah yeah yeah yeah. Mesele lungi di alaze, mesele lunga kudu. Saki di la mama, saki di la tili yo. Mwene watali ohadize, mwene watali. Ene atalio harize, emesele lunga kulue, isakidila mama, isakidila tiyoyo, ene atalio harize, ene atalio harize. My yeah, yeah, yeah. My yeah, yeah, yeah. My yeah, yeah, yeah. Hey, yes, a little wangi wa belaze. Sakidi la mama. Sakidi la tili. Ene atale o hadi. Ene atale o hadi ze. Ene atale o hadi. Eye se lelu akuluwe. Sakidi la jeye. Eye se lelu udi yalawe. Ronca, ronca. Marcelão, vamos pedir licença a essa turma cabeleira altíssima. E volta e meia frequenta a sala de estar do Ronca Ronca da UFM, a turma de Angola. Uma coletânea espetacular da música de Angola. Volta e meia a gente toca esse disco. Que traz uma foto do Martinho da Vila, como se o Martinho da Vila fosse de lá, mas é na realidade, né? Vou falar em black, vamos ver como está a noite saideira do festival Back to Black em sua perninha, em São Paulo, onde nós estamos ao vivo para você que saiu de trás da moita nesse exato instante. Vem lá, Marcelão, vem com tudo. Hey there, brother. Ooh, hey there, brother. Look what's doing to you. Hey there, brother. Playing you for a fool. Hey there, brother. Look what's doing to you. Hey there, brother. Ha! Ainda para você que saiu de trás da moita nesse exato instante, a unidade móvel da UFM levando ao Brasil a apresentação de Aloe Black e sua banda espetacular no palco do Bourbon Street. Like the soul man Marvin Gaye, yeah. And before we split the scene, we gon' tear it down like Al Green. Somebody say, oh yeah, come on. Oh, yeah. Let me hear you say, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, yeah. Oh, oh, oh, oh, oh. Somebody say, essa é a noite saideira do festival Back to Black e trouxe muita alegria aos ouvidos curiosos. E colocando a tampa hoje no Bourbon Street em São Paulo, onde nós estamos ao vivo desde cedo, aliás. My yeah, yeah, yeah. My yeah, yeah. Exatos 15 minutos para acabar o milho e acabar a pipoca do Ronquinha.

Lúcio Valadares. Aqui quem tá falando é teu parceiro Marcelo D2. Tamo junto, hein, compadre? Já é. Ronca, ronca. Esse é o Culture, uma Pill Session espetacular. E o filhote do Joseph Hill, sócio fundador desse trio espetacular jamaicano, Kenyatta Hill, estará junto ao Andrew Tosh, filho de Peter Tosh, e o Kimani Marley, filho dele, Bob. Dia 6 de setembro no HSBC aqui em São Paulo. E também Anelise Assunção. O show Sons of Legends, os filhos das lendas. Promoção já está encerrada, tá? Quantos minutos para acabar o milho? Cinco minutinhos? Mais ou menos, né? Para o Ronquinha realmente ser devidamente mixado a programação da Oi FM, que vai rasgar o brasa a partir de agora, nós vamos, Marcelão, para o interior do Bourbon Street. Com a apresentação do Alo Black. É, obrigado ao Silvio Calmon, ao Marcelão, a rapaziada da Oi FM São Paulo, por propiciar esse Ronca Ronca tão diferente, tão bacana. É assim, com a Lusitana girando, que a gente vai se entendendo e vai atingindo cada vez mais as pessoas curiosas por música nesse Brasil varonil. Juca, um beijo. O Ronca Ronca hoje foi ao vivo de São Paulo, na porta do Bourbon Street, rádio com R maiúsculo. Não deixe de participar durante a semana pelo e-mail roncaronca@oifm.com.br. Terça-feira a gente volta. Beijinhos, bye bye, tchau. Here she comes. You better watch your step. She's gonna break your heart in two. It's true. It's not hard to realize. Just look into her false colored eyes. She's gonna play you for a fool. It's true. Cause everybody knows she's a femme fatale. The thing she does to me, a femme fatale. She just a little tease, a femme fatale. See the way she walks, the way she talks. Ooh. In her book, you're number 37. Have a look. She's gonna smile to make you frown. What a clown. Little boy, she's from the street. Before you start, you're already beat. She's gonna play you for a fool. It's true, cause everybody knows she's a femme fatale. The thing she does to me, a femme fatale. She just a little tease. See the way she walks. Talks, oh yeah, cause everybody knows. There's something special happening today. Woo! I sure did. Writing this song, I was driving in my car in Hollywood, California, on my way to the studio. And in front of me, I had a row of green lights, just green lights after green lights. So what I want to do, I want to take y'all on a trip with me through Hollywood. So if you know what I'm talking about, I want you to grab your steering wheel real quick. Grab the steering wheel and let's ride. We gonna roll all the way through Hollywood, California, down Sunset Boulevard. In the sunshine. Yeah, you can get in your low rider if you want. Take it low. Here we go. Something special happened today. I got green lights all the way. With no big rigs trying to stop me. No traffic jam delay. Said I was driving over the moon. In my big hot air balloon. Oh, wow. Floating high up in the darkness. Oh, wow. Well, I got to make it soon. Oh, wow. Hey, hey. So many things to do. So many people I need to talk to. And they've all been waiting for me. Well, I got to make it through. Yeah, something special happened today. I got green lights all the way. Yeah, with no big green sign to stop me. No traffic jam delay. Thank my stars will never be green. You have no idea what it means. Oh, wow. No, no. To a man who's always traveling. Oh, wow. Who's seen the things that I've seen. Oh, wow. Well, I don't know what's yet to come. Not sure of anything that I've done. Hey, yeah. Really makes that much a difference. Well, I hope it has some. Hey, something special happened today. I got green lights all the way. With no big green sign to stop me. No traffic jam delay. I was driving over the moon. In my big hot air balloon. Floating high up in the darkness. I promise that I'll make it to you very soon. Hey, something special happened today. So the music we're doing tonight is from the album Good Things. It sounds like a lot of you heard the album Good Things, yeah? So happy. It's nice to come out here and know that people are listening to the Good Things. It's beautiful. It's my first time in Brazil, and I'm really happy to be here in Sao Paulo. I love the people, love the food, love the music, and I'm glad to be here. Thank you so much. It's wonderful. So many good things going on in my life. I need y'all to sing along with me. Somebody say na na na na na na na na na na na na na na na. Let me hear you say na na na na na na na na na na na na na na. Say na na na na na na na na na na na na na. Say na na na na na na na na na na na na. Hey lady, don't you remember? You was my lover, you was my friend. Yeah. Hey sister, I bet you remember. You left me alone, now you won't back in. Yes, you do. Hey, mama, can't you hear me? I won't be a sucker for your love. Hey, girlfriend, understand it is what it is and it was what it was, yeah. And ever since you've been gone, it's been a lot of good things going on. Hey, yeah, ever since you left that day, yeah, it's been a lot of good things come my way. What more can I say? The clouds done rolled away. What more can I say? Ain't no more rainy days. I'll tell you, when you left me, I thought I would never love again. You had me all confused and twisted up inside. I thought it was something that I did. Hey, yeah. Hey, mama, you wouldn't want to know what was going on inside my head. But now everything is fine. You're out of my mind. I'm learning to love myself instead. And ever since you've been gone, it's been a lot of good things going on. Hey, yeah, ever since you left that day, yeah, it's been a lot of good things come my way. Ooh, and what more can I say? The clouds done rolled away. What more can I say? Ain't no more rainy days. Ever since you've been gone, it's been a lot of good things going on. Hey, yeah. Ever since you've been back here, yeah. Going on, hey, yeah. Ever since you left that day, yeah, it's been a lot of good things come my way, yeah. Break it down. Give me the bass and guitar, the drum. Break it down. Uh huh. Break it down. Clap your hands too, y'all. This is a song about good things happening in your life, y'all. If you have some good things happening in your life, you need to share that joy with somebody else, you know what I'm saying? Spread the love of the good things that's happening in your life. Because somebody might need that love. They might need that joy. What we do here on the stage, we make music. We want to share that love with y'all. So you can go on and take it home to your friends and family. So if you got good things going on in your life, somebody sing with me. Say na na na na na na na na na na na na. Say na na na na na na na na na na na na na na. Say na na na na na na na na. Na, na, na, na, say na na na na na na na na na na. Well, ever since you've been gone, clap your hands, everybody! Everybody, just clap your hands. Just clap your hands, everybody! Everybody, just clap your hands. Oh, yes, somebody yeah. Say good things, yeah. Somebody say good, good, good, good, good, good, good things. Good, good, good, good, good, good, good. Somebody say good things, yeah. Good things. And let me hear you say good, good, good, good, good, good, good things. Good, good, good, good, good. Thank you very much. Oi FM. If I sang a song, would you sing with me? See, if I sang a song, would you sing with me? Sing with me. If I shed a tear, would you cry with me? Yeah. And if I told a lie, would you forgive me? All of these things I do for you, give me the chance to prove to you my love is true. If I danced a step, would you dance with me? City, if I danced a step, danced a step, would you dance with me? Dance with me, yeah. And if I told a joke, would you laugh with me? And if I ask for you to change, would you change for me? All of these things I do for you, give me the chance to prove to you. To prove to you. my love is true. If I had to die, would you pray for me? Said if I had to die, would you pray for me? Oi FM. Thank you very much. I'm going to send this next one out to all the dirty, low-down, no-good, backstabbing, two-time, and double-crossing politicians out there that don't know how to act. See, what they need to know is that we make the decisions. They need to be make decisions that we want. So I'm going to send this one out to them. Tommy, hit me off with the drum. Can't keep hungry wolves that dress like sheep. They shake our hands, yeah, step our bed. I don't know why do us like this. Now politicians, you better get right. These conditions ain't no good for life. The season. Children still promoting class division. See, we are starving, but you are fed. I don't know why do us like this. Politicians, you better get right. These conditions ain't no good for life. Hold the season, use it anyway. Revolution, and I'll be televised when we flip the script on you, yeah. Bring it down. This free country, it's not so free. Where's the hope for you and me? From the power hungry, money fiends, ruling the world behind the scenes. About the politicians, not all of them, just some of them. Make a policy for beautiful, as crazy skies, forever wings up, babe. Yeah, the purple mountains, majesty, a above the fruits it lays. America, America, God shed his grace on thee. Yes, he did. Cry thy good brotherhood from sea to shining sea. Oi, yeah. FM. Now, one of my favorite soul artists of all time is a man by the name of Bill Withers. I learned a lot from listening to music by Bill Withers. So we're going to dedicate this next one to Mr. Bill Withers. Thank you. Give it up for the horn section, y'all. That's Chris Bautista and Randall Fisher on the horn. That's what I'm talking about. Mm-hmm. Soul music, y'all. Feels so good. Hey, Farmer, you got something to say? Make some noise. All right. Marisa, you got something to say? Baby, baby, baby, baby, you gonna use me up. Do you hear me? One more time. I said, baby, baby, baby. Joe Van Dyke over here on the guitar. Joe, what you got to say to these people? Is that all you got to say? I don't quite understand you. Can you say something else? I so am using you for the things you do. Hey, for the things you do. Yeah. Oh, for the things you do. Yeah. For the things you do. That's what I'm talking about. Dedicated to doing this. Life so hard. Oi FM. Thank you. See, when I was writing this album, it was right during the financial crisis in the U.S. hit. The government was bailing out the banks, bailing out the automobile industry. People was losing their houses, losing their jobs. And I just couldn't understand why the government wasn't getting it right. People needed help, and they were helping the wrong places. It was putting money in the wrong places. So I wanted to write an album and write songs that were relevant for the people that were in the struggle, that were trying to make it in life. And this song, this next one I wrote, is for the people. Check it out. The key to everything, everybody in America, is the money. Some say that it's the root of all evil, evil wars and other sorts of upheaval. These families in the street with nothing to eat, little baby boys and girls, no shoes on their feet. All the men who leave home dying in a war zone, and the women do it all on their own. It reminds me of the ghettos right here and the hoods that I see everywhere that I've been in my country. Stop bailing out the banks and give the Franklins to me. Guess my piece of the pie ain't free. Can you feel me? Don't it hit you like cold in the winter, like toes full of winter's ice, froze from the sense of my God. Don't it make you wanna scream when you find out that your dream ain't really what it seems, and life is so hard. How many of y'all like to dance? Anybody in the house like to dance? I think it's time to get the party cracking. You like dancing? I see you. Let's get it on. Tommy, hit me with the sauce, man. A TV show called Soul Train. You ever seen Soul Train? Yeah. It's my favorite show when I was a little kid because I got to see all the hot new soul acts. And my favorite part of the show was when they made a line and the people would come through and dance down the line. So what I want to see tonight, right here in Sao Paulo, I want to see all the best dancers come through and show me the hot new dances. Okay? So right here in the middle, open up just a little. Right here in the middle, open up just a little, right here in the middle, just a little, right here in the middle, yeah. Now, if you like to dance, this is your chance. I wanna see you come on down and move your pants. It doesn't take much, all you gotta do is do it. Come on, Chrissy, let's get on to it. Woo! About. Woo! All right, come on. Who's next? That's what I want to see. Come on. Oi FM. Clap your hands, everybody. Come on, y'all. Just clap your hands. Clap your hands, everybody. Come on, y'all. Clap your hands for me. Give it to me. Said I need a dollar is what I need. And if I share with you my story, would you share your dollar with me? Bad times are coming and I reap what I done sowed. Well, let me tell you something, all that glitters ain't gold. It's been a long old troublesome road. And I'm looking for somebody, come and help me get this load. Said I need a dollar, dollar, dollar is what I need. Well, I need a dollar, dollar, dollar is what I need. Said I need a dollar, dollar, dollar is what I need. And if I share with you my story, would you share your dollar with me? Well, I don't know if I'm walking on solid ground. I'm sorry, but I won't be needing your help no more. I said, please, Mr. Bossman, I need a job more than you know. But he gave me my last paycheck and he sent me on out the door. Said I need a dollar, dollar, dollar, that's what I need. Hey, hey, well, I need a dollar, dollar, dollar, that's what I need. Said I need a dollar, dollar, dollar, that's what I need. And if I share with you my story, will you share your dollar with me? Well, I don't know if I'm walking on solid ground, 'cause everything around me is crumbling down. Tomorrow, is there someone with a dollar I could borrow? Who can help me take away my sorrows? Maybe it's inside the bottle. Maybe it's inside the bottle. Hey, I had some good old buddies, names is whiskey and wine. Hey, hey. And for my good old buddies, I spent my last dime. Hey, hey. Now wine is good to me. It helped me pass the time. And my good old buddy whiskey keep me warmer than sunshine. Said I need a dollar, dollar, dollar is what I need. Hey, hey. But I need a dollar, dollar, dollar is what I need. Hey, hey. Said I need a dollar, dollar, dollar is what I need. And if I share with you my story, will you share your dollar with me? Come on, share your dollar with me. Go ahead. Share your dollar with me. Come on. Share your dollar. Give me your dollar. Share your dollar with me. Come on. Share your dollar with me. Yeah. Said I need a dollar. Woo. Yeah. God bless the child that's got his own. If God has plans for me, I hope it ain't written in stone. Because I've been working, working myself down to the bone. And I swear on Grandpa's grave, I'll be paid when I come home. So I need a dollar, dollar, say dollar, that's what I need. I need a dollar, dollar, say dollar, that's what I need. I need a dollar, dollar, say dollar, that's what I need. And if I share with you my story, would you share your dollar with me? Sing with me, say, I need a... Let me hear you say, I need a... sing the song for me. I need. And if I share with you my story, introducing Maya Jupiter. Bueno, pinto a Turaya, porque alguien lo maya, cantando mis canciones, quiero ver corazones, sonando viera vera con ritmo de ranchera. Yo tengo pantalones, cuidado cabrones, quiero un paparazzi, tengo mi mariachi, Mario coming through, red alert, now watch me. Si se trata de español, yo tengo el control, hago lo que me da la gana, trajeron en español, ¿por qué? Cantando a mirazón, oh, yeah. Eso no se cansa, me nació a mami, chica mexicana, de donde nace el sol. Pura paisa, say oh, say oh. And if you need a dollar in your pocket right now, then scream. Give it up for Maya Jupiter one time, y'all. Aloe Black in the grand scheme. Now I know you know this one, so we just gonna just get straight into it real quick without any further ado. This song goes out to you if you've ever felt like this or had this experience in your life. But we trying to get things right, so let me hit it off. Loving you is killing me. Loving you is killing me. When you know we should be thrilling me. Loving you is choking me slowly. When I'm with you, I still feel real lonely. Loving you is busting me. You don't ever put your trust in me. Loving you showing that I'm your king. You don't make me feel like anything. Now I never knew you'd be so evil. How'd you get to be so evil, girl? That I'm there to you. You don't know what you're talking about, girl. Hear me when I say, yeah. You can't just do whatever you want, girl. Loving you is killing me. When you know it should fulfill me. Loving you is aching me sadly. You know it should be making me happy. Loving you is like a twisted game, where the only thing I win is pain. Loving you is hurting me. Every word you say, you murder me. Stop, children, what's that sound? Shoot 'em up, bang, bang. Look at my heart all over the ground. Shoot 'em up, bang, bang. Stop, children, what do you see? Shoot 'em up, bang, bang. Why you keep shooting at me? Now I never knew you'd be so evil. How did you get to be so evil, girl? Now you're telling me that I'm matching you. You don't know what you're talking about, girl. Hear me when I say, yeah. Just do it, you can do whatever you want, girl. Give the drummer some. Talk. on the bass, Joe Gonzalez. Fabiano Nascimento. Fabiano do Nascimento do Rio. Give a hand for Fabiano on the guitar, y'all. Yeah. Bring it on back up. Cause I'm gonna take it over here to my man Randall Fisher. On the saxophone. Blow, Randall, blow! Yeah. Oi FM. Livre. Economic downturn, you can get a job. Apologetic parents, you can get a job. Sometimes I'm feeling just like Cupid with a bow and arrow, and I'm firing it at people who remain too shallow. In the B-O-R-D-I, say British Isles. The streets are bleak, the kids are running wild. Terror on the pavement, panic in the street. In the twisted silence of our sheets, sometimes I lie awake for hours feeling so synthetic, while my eyes are screaming out for something way more epic. It's the Oi FM. Livre. FM. Livre. Topless models doing semaphore, wave their flags as she walks by and get ignored. Illuminations on a rainy footsteps sing a reckless serenade. I've been trying to figure out exactly what it is I need. Called up to listen to the voice of reason and got the answering machine. The type of kisses where teeth collide. When she laughs, the heavens home, a stumbling lullaby. Those twinkling vixens with the shining spiral eyes. Their hypnosis goes unnoticed when she's walking by. I've been trying to figure out exactly what it is. Serenade, reckless serenade. FM. Oi FM. Livre. Singing me with your attitude, I got the mind to walk away. train. You were leaving, you were leaving. It made me think of what I'd miss. You believe it, you believe it. Essa é para você que é Oi e quer interagir com a Oi FM. Para saber quando sua música preferida vai aparecer de novo na rádio, envie do seu Oi a palavra alerta para 939 enquanto ela estiver tocando. Na Oi FM, você pode sim. Isn't it strange? Laws of attraction, let me be the one you rearrange. Let's start a chain reaction. We will know. Time will tell, just like the tides, they ebb and flow. Oh, I'm no sailor, I want to rock the boat. FM. Just some so antique. FM. Livre. Oi, FM.